Peço licença aos caboclos encantados da mata da floresta amazônica. Peço licença ao grande chefe imperador Juramidã, arcanjo São Miguel e a meu pai Ogum, minha mãe Oxum. Peço licença, Afro-Amazônia é meu lugar. Afro-Amazônia, de zumbi vai reinar. Caia nos estiga, vai a tirania. Babilon System não terá saída. Nova vida vai reinar, nós vamos nos libertar. Construir mais um quilombo sob a bênção do Orixá. Caia, faia, Babilon System. Nova vida vai reinar, nós vamos nos libertar. Construir mais um quilombo sob a bênção do Orixá. Nação na cor, ancestrais da nossa história. A luta do verdadeiro guerreiro quilombola. Da guerrilha de Mocambos que se espalha, manda fora, não se esqueça. Na luta de outrora trouxe honra, liberdade e glória. Fazendo ecoar nosso canto de vitória. Afro-amazônico e zumbi reina agora. Afro-amazônico e zumbi reina agora. Eu vou me divertir vendo toda a sua história. Sem ter pra onde ir, e o guerreiro Ogum caminhará sobre os destroços, trazendo a liberdade, se considera um dos nossos. Nova vida vai reinar, nós vamos nos libertar. Construir mais um quilombo sob a bênção do Orixá. Foi sob a bênção do Orixá. Nos instiga, vai a tirania. Babilon System não terá saída. Nova vida vai reinar, nós vamos nos libertar. Construir mais um quilombo sob a bênção do Orixá. Ei, irmão, levanta a cabeça, pois tu é guerreiro. Guerreiro de verdade, como aquele que defendeu seus semelhantes em Palmares. Mas há males que vem para o bem. No que tem se tu não tem, Mercedes também. Tua honra nunca surge, então não seja mais um refém do terrorismo psicológico que se plantou nesse país, fazendo com que a gente sempre renegue nossa raiz. Então me diz, onde é que tu te reconhece? Na força lutadora de Ogum ou na trairagem que no mundo só cresce, cresce, esquece. Só tão tentando te enganar, escravizar a tua alma. Descubra o teu inimigo maligno, que se apossa da tua mente, botando tudo a perder, impedindo que tu lute. Acorde, tenha uma atitude, venha lutar do nosso lado, pois só assim o exército da Babilônia será derrotado e esmagado pelas forças quilombolas, chegando finalmente a hora de recontar a verdadeira história. Vai a tirania, Babilon System não terá saída. Nova vida vai reinar, nós vamos nos libertar. Construir mais um quilombo sob a bênção do Orixá. Caia, faia, Babilon System. Nova vida vai reinar, nós vamos nos libertar. Construir mais um quilombo sob a bênção do Orixá. Caia, nos instiga, faia, tirania. Babilon System não terá saída. Nova vida vai reinar, nós vamos nos libertar. Construir mais um quilombo sob a bênção do Orixá. Caia, faia, Babilon System. Quilombo sob a bênção do Orixá. Construir mais um quilombo sob a bênção do Orixá.